entrasse em conflito. O cara que falou tem razão, tá ligado? Porque estando no mundão, você tá sujeito a lidar com tudo e todos. Eu tô vivendo meio um quarto escuro chamado mundo, que pra todo lado só vejo luto, soluço e choro de quem vive num puta desespero, procurando uma saída desse pesadelo. Mas não é nada fácil, eu sinto isso na pele. Corre atrás do prejuízo, mas nada se consegue. É monerosa e da porco, tá vendendo me dá. Mas o safado me ganhando, querendo me atrasar. E eu nem sei quem é, não sei nem de onde vem. Mas escuridão da porra, não posso ver ninguém. Constantemente ouço voz de toda direção. Mantenho os olhos abertos, infelizmente em vão. Pois tanto faz, não consigo enxergar nada. Até agora as tentativas foram todas frustradas. Deus, vai olhar por mim, essa luz acender. E esse quarto um dia será melhor de se viver. É, foda como o tempo se passa. Nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. Foda como o tempo se passa. Nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. Foda como o tempo se passa, só acontece desgraça. Se você não mata o outro vem e te mata. Infelizmente é assim, é o novo ciclo da vida. Nasce que se vira bandido, morre na mão da polícia. Se eu vivo no meio, essa podridão sem fim. No meio desse breu, Deus ainda olha por mim. Da mesma forma que olha por todos que aqui estão, também tentando uma forma de sair da escuridão. Tá governando todo dia que vejo por aí. É foda, cai sempre em cima de mim. Homem de aço é fogo pra conseguir segurar todas as merdas que acontecem aqui nesse lugar. As neuroses que me seguem por onde quer que eu vá. Os comédias que me cercam querendo me atrasar. As cachorras que me querem só pra me arrastar. Eu ainda tô na porra desse quarto pra piorar. É, foda como o tempo se passa. Nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. É, foda como o tempo se passa. Nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. O mundo gira, true, nada acontece de novo. E eu trancado nesse quarto com a corda no pescoço. Eu vou ter que ser forte quando trombar com a morte. Porque aqui nada, vezes nada, o resultado é neurótico. Tenho que sair daqui, preciso cuidar de mim. Pois nada nessa vida é mais certo que o fim. E eu tenho que estar pronto pra ele lutar. Vou fazer minha cara enquanto ele chegar. Já tô de cabeça cheia de tanta história. Cada pessoa que me conta a coerência piora. Se a verdade é uma só, aquilo que eu acredito não importa. Vou me adiantar, aqui dentro tá foda. Não chora, se joga, vou correr atrás do meu. Vou sair dessa bosta, já chega dessa porra. Vou sair daqui, porque a escuridão true não é pra mim. Como o tempo se passa, nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. Foda como o tempo se passa, nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. Foda como o tempo se passa, nessa porra desse quarto só acontece desgraça. Tem tanta coisa boa esperando por mim lá fora, preciso sair daqui, tá foda. Foda como o tempo se passa, nessa porra desse quarto só